três vezes para dois minutos chegada a ponto, ajuste na 01. Final, baixa travado, voo no 705. 705, torre 198, decimal 95. 118.95. Salvador, bom dia, voo 1795, final do 10, baixada travada. Bom dia, voo 1795, aguarde a pista livre, o ajuste é no 09. Aguardando a pista livre no 09, voo 1795. Eu vi o 5973 no solo aos 47, a livre o táxi via Alfa e Juliette para o pátio 3. Alfa e Juliette, pátio 3, 5973, a livre. Voo no 715, pouso autorizado na 10, o vento é norte, com 02 nós. Autorizado, pouso na 10, voo no 715. Salvador, bom dia, voo 607, passa 220, informação é. 607, desça para 2000 pés, chegada a ponte, ajuste no 09. 2000 na ponte, e 11, voo. Prossiga, azul 4201, bom dia. Bom dia, da Eule da Bridge. Da Eule da Bridge. O voo no 715, o solo 50, calibre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 9. Alfa Juliette para nós, voo no 715. Eu tô Rio Tan 3, 171, pushback acionamento 28. Tan 3171, aguarde a passagem de um Boeing da Gol, o tráfego já encontra-se aqui no pátio principal. Assim que o aeronave da Gol parquear à sua esquerda, no gate 9, inicie no 8 e chame táxi. Ok, após a passagem do tráfego da Gol, autorizado por chefe de acionamento, Tan 3171. Autorizado, Inés, 3153. Autorizado, já pode estabilizar. Contará 3153. Né, 62 do Nuno, bom dia. Coordenação Galeão, nível 360, ciente, informação Eco, gate 62. Aqui é o Chiné 6211, autorizado Galeão, nível 360, via peso Luno 0 a 10 MAP, após conforme o plano. Decolagem é da ONU 0, curva à direita, subida da EL. Após da El Leda e após Leda direto bridge, controle 119 decimal 8, transponder 5015, Chané 6211. O Chané 6211, Galeão autorizado nível 360, decola da 10, saída da El Leda bridge com curva à direita, Alpesolu 10, ESMAP, Lúpido, Babacina Toquim. 198-5015. Correto, chamei para o push de assinamento, o 6219. Camarada. ILS, tá 3153. Torre 1 no 8, Bispo 95. Tá na 5, obrigado. E Salvador, USA 3153, passando descendo. Gaston 3153, pouso autorizado na 10, vento é norte com 2 nós. Confirmando o vento, lá? 360 graus, 02 nós. E pouso na 10, rebaixou outra volta, 3153. Salva 3171 para o táxi, está com 8 9 a volta, está descendo 0 Leão. 3 meia de autonomia. Ciente, está 3171. Livre o táxi pelo pátio e Índia. Chame no ponto de espera da 10. Pátio e Índia, 0 4201 até na escuta, para cópia. Confirma, o senhor está tá pronto para cópia, Campinas? Está pronto, 4401. Ok, está autorizado Campinas, nível 340. Via de Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da EL após Leda e após Bridge. O controle 119.8, transponder é o 5012. Voo 1897, recusa para 170. Reduzindo 897. Você fala dois pontos na direita, descida da EL, da EL, Leda Bridge. 198 é o controle Salvador, 5 da EL, transforma, 4301. Tá correto, azul 4201, chame pronto, no gate 01. Gente 401. A 3153, no solo ao 03, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, 3153. Torre, bom dia, gol 607. Gol no 607, bom dia. Pouso autorizado na 10, vento 360 graus, 02 nós. 607. 897, chama a torre 118, decimal 95. 895, 897. Salvador, bom dia, tá 3171, não. Onde espera a falta, visual acontece na curva. 1897, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 09. Salvador, bom dia, boa noite, 97, 1,5 do externo, avistando. Boa noite, 97, aguarde a autorização de pouso, ajuste 109. Guardando a autorização, 897. Tá 3171, mantém o ponto de espera. Mantém, 3171. É. Obrigado. Chame o solo agora em 1219. 1219, tá 3153. Salvador, bom dia, tá 3153. 3153, bom dia, vai manter essa da Juliette aguardando a liberação do portão 4. Bom dia, essa da Juliette aguardando a liberação do 4, tá 3153. Coruja. Salve Salvador, bom dia, 3290, uma informação eco para atualização aqui. Solo 07, chame o solo 219. Sudo 3890. Chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 09. Bom, 1607, desdona, escuta. 607, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 890, cópia. Prossiga 3890. Autorizado, Salvador Recife, 330, Perisque 58. Vai decolar da 10, com a esquerda, saída Pucajamo, Aracaju. Controle 198, transponder 5010. Aprovado Recife no 330, Perisque 58, decola 10 à esquerda, Pucajamo, Aracaju. 198, controle 5090, transponder, tá 3890. 3890, correto, reporte pronto. Pará. Visão 153, prossiga Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, tá 3153. Boa noite, 97, no solo aos 10, chame o solo 1219. Liberar 1219, 897. Salvador, bom dia, boa noite, 97, liberou na Golf. 1897, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo no 897. Voo no 607, prossegue, portão 5. Eu, voo 607, voo no 607. Tá 3171, decolado 211, chame o controle, 198. 198. Tá 3171, contato radar, subou 360. 360, pode mandar pra de Leda? Certo, Leda, 3171. Bom dia, Felipe 559400 no Foxtrot, possível combinação do 150 AKJ. Bom dia, confirma o horário do voo. É os 48, os 5594. Gente, tá um pouco cedo, ainda não chegou no sistema o voo. Ah, sim, gente, obrigado. Nosso mais Juliette, voo no 897. 897, prossiga, portão 08. Mesmo, portão 8, 897. Salvador, C3890, puxa acionamento, portão 4. Autorizado, no 4, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 3890. Solo Salvador, gol 1804, informação Fox para Galeão nível 380. Fox, confere, aguarde minuto para cópia, 1804. 804. Já 804 tem o autorizado 360, o senhor aceita? Afirmo. Pronto, cópia. Afirmo. 804 está autorizado. Galeão 360, via Pêsulo 10, SMAP, após conforme a rota. Decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda. Após Leda, vou direto à posição bridge. Controle 198, transponder 5014. Pêsulo 360, Galeão, Pêsulo 10, SMAP após rota, decolou 10, é a pista, curva direita da EL Leda Bridge. Controle 198, acena 5014, voo 1804. Correto, 5014, transponda, reporte pronto. 0104, chama pronto, 1804. Chame o solo 129. 219. Zan, Rochinei 6211, bom dia. 611, bom dia. Autorizado, puxa, reporte táxi. Autorizado, chamo táxi 4040, informação Foxtrot, mudou só o horário, aguarde cópia, confia. Táxi, tá 3890, tem 167, 320, Alterna Natal. Táxi autorizado via Índia, o ajuste Salvador no 011, ponto espera torre, 1895. Índia, ponto espera 1895, tá 3890. Quatro zero, cópia. Prezado, Confins 340 via Pêsulo 16. Vai decolar da 10, curva direita, saída da EL Leda, após Leda vou direto bridge. Controle 198, transponde 5004. Reporte pronto, cotejamento correto. Tá pronto, hein? Gente no 3, coordenando com a sua equipe de solo, após o táxi do, da aeronave da Avianca, que está aterrando o puxo na meia dúzia, o senhor vai iniciar. Afirma, após o Avianca. É, 6211 para o táxi, está com 18 a bordo, 4 horas, não tem Guarulhos. 118, FELB. Afirmativo, 118. Pátio Índia, o ajuste 1011, 1895, quanto espera, bambu? Pátio Índia, 1895, quanto espera, obrigado pelo trabalho. E 5514, cópia. Autorizado, Aracaju 190 via Golf 677. Decola dando 0, curva esquerda, saída Pucajama, após direto, Controle 198, transponder 5035. Ciente, UTP 55 no 4, autorizado Salvador Aracaju, 190, Golf 977 da 10, esquerda, Puca, Gemo, direto, 119, 18, 5035, UTP 55 no 4. 360 graus, 02 norte, informa Boeing 737 da Sideral, a 9 milhas da 10. Ciente, linda, cola na 0, 738, 90. Azul 4201, chame o solo 21 no decimal 9. 4201, no ciente, é o número 2, setor do pátio. Guardando, obrigado. Solo Gol 804, posição 11 para pushback e acionamento. 804, gente, aguarde o terceiro para push. 804. Z40, 40 na escuta. Siga. Tem condições de fazer push simultâneo com o tráfego da sua companhia no 01? Okay. Se o senhor fizer, o senhor vai ser o segundo para decolagem, os dois estão no mesmo perfil de saída. Sem problema. Ciente, está autorizado a iniciar o seu push e peça a equipe de solo para empurrar a aeronave até a saída do pad 3. Confirme. O 40-40. Inicia e solicita a sua equipe de solo para empurrar a aeronave até a saída do pad 3. Ok, então empurrar até a saída do pad 3. O 4201 em coordenação com a equipe de solo autorizado a iniciar push simultâneo com o tráfego da sua companhia portão 3. Gente, autoridade por simultâneo com a aeronave da companhia no portão 3, traço pela gentileza, tanto azul quanto o sol, já. Diga, Felipe. Opa, um abraço, velho. Opa, beleza, abração, boas Geral 9970 no solo ao 25, libere à direita e chame o solo 1219. Geral 219, Salvador, muito bom dia, gostaria de 2222 de informação. Troca, troca, vai passar a 12. 2223, desça para 2000 pés, chegada ponte, ajuste na 09. Ponte, para 2000, não se deu de sul, mas 30 milhas, tudo bem? Tudo, número 8. Tudo bom, né? 62 Nano, decolagem autorizada, 1-0, vento calmo. Iniciando decolagem, pista 10, Oceanair 62, 1-1. Geral, bom dia, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Sam 3890, voe Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, Sam 3890, obrigado. 8. 18, obrigado. Outra série. 155 a bordo, 3:20, alterna Campinas. Está presente? Vai. Agora. Outra vez meia dúzia, 104. Paulo Azul 4201, pronto pro táxi POB 107, autonomia 0437, alterna Ribeirão Preto. Via Índia, 1011, ajuste 1895, ponto espera. Gente, via Índia, 1-0-1-1, mantendo 895 no ponto 04-2-0. Contudo, Salvador, passando 2-2-2-3, possibilidade longe? Exato. Zero, Pátio Índia, com ajuste 1011, 1895, ponto espera. Pátio Índia, ponto espera, 1895. Geral, após o azul, prossiga Pátio 3, atento ao sinalizador. Após o azul, Pátio 3. Em Salvador, Santiago 4201, no ponto espera da 1-0. 7-4201, Brasil, está autorizado a decolagem da 1-0, vento é 020 graus, com 3 nós. Autorizado a minha decolagem, está 1-0-4201. Está ponto espera, 1011 no ajuste, 1895, ponto espera. Prossegue no táxi, ponto espera 1895, 1011, gol 1804. Posso mais? Boa, amor, Serra Vitor 368 para o prosseguir o Fernando também. Sente coordenado, tranquilo. Salvador-Garota 3597 no 02, autorização 380 Brasília. Gente, tá 3597, chame o solo, 219. 219. Salvador, bom dia, tá 3597. Tem a informação ativa, autorização 380 Brasília, bom dia. 3597, bom dia, pronto, cópia. Afirmativo. 3597, autorizado. Brasília, 380, autorizou 17. Decola da 10, curva direita, saída arbola essa. Controle 198, transponder 5031. Autorizado 380, apesulou 17, decola da 10, curva direita, arbola eleva, 5031, 198. 3597, correto, já parte pronta. Botarei. No 3890, chame Centro Recife, 1-2685. Recife, 1-2685, da 3890. Falou, meu velho, boa tarde aí, manda um abraço pra galera. Valeu, um abração. Controle Salvador, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, no contato radar, suba ao nível 3401. 40-4201, autoriza da presente Leda, ou da El? Autorizado Leda. Leda, muito grato, 4201. Do Alfa Yankee Quebec, bom dia. É o matrícula? Alfa Yankee Quebec. Prossiga. Alfa Yankee Quebec, solicita autorização de reboque da aeronave no pátio 3 para o pátio principal, Ringer 3. Faça o pushback e é autorizado iniciar o reboque até a saída do pátio 3. Gente, obrigado. Salve do 3597 para o pushback acionamento para o portão 2. Exato, 3597, aposta táxi. Aposta táxi do 3597. O Azul 4040, decolagem autorizada, da 10, vento 360 graus, 029. Livre decolagem, Azul 4040. O voo no 804, alinha e mantém após o Embraer da Azul. Ali mantém na 190 após o Embraer, 1904. Três Salvador, chamei a 211, vai cruzar 160. Gente, até 195 com Salvador, porém o Centro Recife já sentiu a sua transferência. Vou agora na frequência 13325. 3325, 6211. Quarenta, quarenta, decolada aos 35, chame o controle, 198. 198, 4040, bom dia. 755, aguardo que a Arena 100, cópia Brasília. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040, cruze 1300, na saída da El. Azul 4040, contato radar, suba 340. Sobe ao 340, Azul 4040. Falei 2223, voo e Duna, aguarde vetor para interceptar o ILS. Bom tempo, passa 2G3. Oituna, aguarde vetor para final E2. Boa Duna, aguardando vetor para final 2G3, para aparecer. Adsa Carro 6750, reduza para mínima. Adsa 6750. Agora, Santos Mari, com a esquerda para editar. Estimativa, autorizado Serra Vita 368, desça para 2.500 pés. Entra para o Serra Vita 368, desça para 2.500 pés. Uno 804, decolagem autorizada, dá 1-0. Lenta e calmo. Livre decolagem, dá 1-0, gol no 804. Com 1-1-8 a bordo, Fernando Campinas, 4 horas e 30 pela manhã. 3-5-1-7, via Índia, 1895, ponto espera. Via Índia, 1895, ponto espera, 3-5-1-7, obrigado. 1-7-1-5, pronto, cópia. 5 autorizado, Brasília, 360, Otezulu 1-7. Decolada 10, direita, saída Arbela, essa. Controle 19-8, transponde 5036. Chame o controle, 19-8. 19-8, gol no 804. ...4201, chame centro Recife, frequência 13325. 13325, na boa, 4201. Controle, gol no 804, passou 1500, da El Leda. 804, contato radar, controle. Não copiou, 804. Contato radar, subo nível 360. 360, 804. Absa 6570, reduza para 200 nós, curve à esquerda 10 graus e aguarde para voar o 368. Absa 6570. 6570, ciente. 10 graus à esquerda, 200 nós, aguardando 368. autorizado 368-6570. 368. Posição passageiro 2223 para localizador esquerda 150. Esquerda 150 por hora. Salvador, muito bom dia, voo 1897, estamos com a Foxtrot para a compra da autorização com fim. Voo 1897, aguarde um instante a cópia com fim, voo 1897. Aguarda, 1897, salve. Momento, voo 1897, estou na pista. Uno 7, Uno 5, 7, aguarde para o push e entra na meta. Aguarda. Bom dia. Entra na meta autorizado, chame táxi. Autoridade 3517, contato radar, suba ao 380, direto Elefa. Direto Elefa 380, 3517. Ponhaque Quebec, prossiga até o gate 3. Entende, obrigado. Mandado total, autorizado procedimento. Autorizado procedimento 67, 6570. Tráfego preset 7 milhas ATR-72, chame a torre 198-95. 102.95, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, passarinho 2223, passou sim, branco, trem baixo. 2223 da passarinho, bom dia, pouso autorizado, 1-0, o vento é 40 graus, 1-2-9. 40-02-70. Torre, muito bom dia, está cargo 6570, estabilizado, final, procedimento R9, pista 10. Ok, prossegue na R9, aguardando a pista 1-0 livre. Segue um ATR da Passaredo, o ápice é 6570. O vento para o cheque é 40 graus com 2-9. 6570, cheque. 5-4 para push back, selamento, pós 3. 3 autorizada, pós táxi. Autorizada, repara o táxi, 5-4. Cópia 1897. Autorizado, confim 360, via Pesluno 6, recola 10, curva direita, saída da Euleda, pós-Leda, voa direto bridge. Controle 198, transponder 5041. Autorizado, 360, confim, da Pesluno 6, recolagem da Euleda, com a primeira curva direita, da Euleda, foi 198 é controle, saída 5041, é o transporte, com 1897, está no gate 8. 1897, correto, reporte pronto, puxa.